menino de 6 anos de idade levantou pela manhã, colocou a sua roupa, um jeans e uma camisetinha, aí colocou também o tênis no pé e pegou uma mochila. Desceu com aquela mochila nas costas e a sua mãe lhe disse: ué, você vai viajar, meu filhinho? Ele falou: não, mãe, não se preocupe. Hoje eu vou sair para procurar Deus. É mesmo? Sim, mãe, eu vou passar o dia inteiro procurando Deus. E eu preciso que a senhora me dê uma garrafa de refrigerante e me dê um pacote de bolacha também. Se eu tiver fome, então eu tenho como comer. E a mãe falou: mas meu filho, você não pode ir muito longe. Não, mãe, Deus deve estar perto. Eu vou achar Deus logo. E a mãe, sabendo que o menino era muito inteligente e responsável, apesar da pouca idade, apenas recomendou que ele voltasse até o fim do dia e colocou um pacote de bolacha, aquelas de água e sal, colocou na sua mochila e colocou também uma garrafa de refrigerante. E o menino, com a sua mochila nas costas, saiu todo feliz e a mãe, ao se despedir, disse: meu filho, faço votos que você encontre Deus. Ele falou: eu vou achar, mamãe. Tenho certeza que Deus não está longe, eu vou achar. E ele saiu, foi andando, até que foi chegando a hora do almoço e ele estava sentindo fome. E ele resolveu parar numa pracinha e sentar num banquinho. E naquele banco de praça tinha um velhinho sentado, olhando as pombas ali na frente. E o menino, sem dizer uma só palavra ao velhinho, sentou-se ao seu lado, abriu a mochila e também pegou o seu pacote de bolacha. Aí ele abriu e pegou a primeira, mas na hora que ele foi comer a primeira bolacha, ele olhou para o velhinho e perguntou: o senhor aceita? E o velhinho disse: sim, muito obrigado. E quando o velhinho aceitou a bolacha, deu um sorriso, mas um sorriso tão lindo que o menino ficou muito impressionado. O menino nunca tinha visto um sorriso igual aquele. E o velhinho então começou a comer a bolacha com água e sal. E o menino também pegou uma bolacha e foi comendo, mas ele queria ver de novo o sorriso daquele velhinho. Então ele tirou o refrigerante, pegou um copinho plástico, encheu de refrigerante e ofereceu para o velhinho. E o velhinho deu novamente aquele sorriso, mas um sorriso tão comovente, um sorriso tão espontâneo, um sorriso tão lindo. Parecia que todo o céu tinha se iluminado. Quando aquele velhinho sorriu, parecia até que o céu estava mais azul. Então, o menino olhou aquele sorriso tão lindo e o velhinho bebeu refrigerante. Aí o menino encheu também um copinho de refrigerante para ele e ficou comendo a sua bolachinha e bebendo o seu refrigerante. E ele passou a tarde ali com aquele velhinho, sem dizer uma única palavra. Foi quando o menino percebeu que o dia estava acabando e ele tinha que voltar para casa. Mas ele queria ver de novo o sorriso daquele velhinho. Então ele se levantou, colocou a mochila nas costas, se aproximou do velhinho que continuava sentado naquele banco de praça e ele deu um abraço no velhinho. Sem dizer nada, ele abraçou aquele velhinho e o velhinho o abraçou também. E ambos sorriram e o menino olhou para o velhinho. O sorriso era lindo demais. O sorriso mais impressionante que ele tinha visto em toda a sua vida e nos lábios de um homem já idoso. O menino se sentiu tão feliz e disse: até outro dia. E o velhinho disse: até sempre. E ele voltou para casa, radiante, radiante. Quando ele chegou em casa, ele estava tão feliz que a sua mãe perguntou de imediato: meu filho, o que foi que você fez hoje à tarde? que voltou tão feliz para casa. E o menino disse: ah, mãe, eu passei a tarde com Deus. É mesmo? Sim, mãe. Eu encontrei Deus. Você sabia que Ele tem o sorriso mais lindo do universo? Minha mãe falou: é mesmo, meu filho? Sim, mãe, nós passamos a tarde comendo bolacha e bebendo refrigerante, e eu senti tanto, tanto a presença daquele Deus, que foi algo maravilhoso. Por isso que eu estou feliz, mamãe. Eu não te disse que eu ia encontrar Deus? Minha mãe ficou pensando naquilo. Mas do outro lado da cidade, o velhinho também estava voltando para casa. E voltando muito feliz, voltando alegre, assobiando pelo caminho, contente demais. E quando aquele velhinho entrou em casa, a sua esposa lhe perguntou: ô, meu velho, você está feliz? O que foi que aconteceu? E ele disse: ah, mulher, eu hoje passei a tarde com Deus. E ela falou: é mesmo? Sim, eu não falei para você que eu ia encontrar Deus? E eu encontrei mesmo. E a velhinha perguntou: mas meu velho, como que Deus é? E o velhinho respondeu: ah, ele é jovem, ele é muito jovem, ele parece criança. E ele tem o sorriso e o abraço mais carinhoso de todo o universo. E a velhinha ficou pensando naquilo. O velhinho radiante e feliz. O menino radiante e feliz, porque os dois tinham encontrado Deus. E Deus não estava longe lá no céu, e nem nas profundezas da terra, ou em um túmulo em Jerusalém, mas Deus está entre nós. O velhinho e o menino reconheceram Deus, um em cada um, vendo que a presença de Deus era real e verdadeira no ser humano que ama o seu semelhante e compartilha todas as coisas. Por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O ser humano, seja homem ou mulher, seja criança ou idoso, seja branco ou negro, seja rico ou pobre, toda criatura humana foi criada à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. A única imagem que você pode adorar, realmente amar, reverenciar, é a imagem do teu próximo. Não um ídolo mudo, não um ídolo sem vida, mas o ser humano, o teu próximo, a tua próxima, criados à imagem e semelhança de Deus. Se você quer encontrar Deus, olhe melhor para o teu próximo. Se você quer ver Deus, Deus está bem próximo no teu próximo. Ame de todo o teu coração. Amando o teu próximo, você estará amando a Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se você amar a pessoa que está ao teu lado, mesmo sendo ela inimiga, ela vai se tornar amiga. E quando você amar esta pessoa simplesmente porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, e se você amá-la gratuitamente, não porque ela merece, mas porque ela é uma cópia de Deus, então, verdadeiramente, você se encontrou com Deus.